Thiago Braz, Rafaela Silva, Robson Conceição, Isaquias Queiroz, heróis de uma nação. O que eles têm em comum é reflexivo, exemplos de quem nunca se deu por vencido. Eu sei, a tela da TV é completamente fantasiada, estresse, neurose, vida atribulada, autoestima que tanto prego totalmente abalada. Olha o mundo real aqui na quebrada. Quem é quem eu sei bem, por isso persisto. Não me intimida cara a cara com o inimigo. O sucesso conheço, o fracasso também. São sabores distintos que ensinam muito a quem. Ou o que? Quando já não se tem nada a perder. Na vitória a glória, na derrota o crescer. Eu nunca disse que os venenos era fictício, por isso eu nunca estarei ao passo do precipício. Desistir nunca, render-se jamais. É a calma do estrategista e o ímpeto do samurai. Desistir nunca, render-se jamais. Será lembrado somente aquele que se sobressai. Desistir nunca, render-se jamais. Em meio à guerra um vagabundo falando de paz. Desistir nunca, render-se jamais. Acredite, sua moral não se ganha, se faz. Mano, Big Uglice, para as treta também vi. Me chatearam, desafiaram, mas eu não desisti. Vários manos já perdi, dois palitos pra cair. Trairagem, pilantragem, levaram meu mano RD. Lamentável isso aí, fazer o mal pra conseguir o fim de alguém pro seu próprio bem. Será que é evoluir? Não causa neurose, vem. Essa eu conheço bem, te acorrenta e te faz refém. Só o poder de Deus detém, convém lutar sem medo. Escreva seu enredo, não se entregar, sempre tentar. Esse é o segredo, ser forte, agir direito. Ser preto, ser bom e verdadeiro, ser nobre e do gueto. Nesse circo de horrores são flores os seus valores, senhores. Sejam professores pra quem sofre as dores desse mundo, que cada um dá o que melhor tem, pra não retroceder nunca, render-se jamais. Desistir, amém. Nunca, render-se jamais. É a calma do estrategista e o ímpeto do samurai. Desistir nunca, render-se jamais. Será lembrado somente aquele que se sobressai. Desistir nunca, render-se jamais. Em meio à guerra um vagabundo falando de paz. Desistir nunca, render-se jamais. Acredite, sua moral não se ganha, se faz. Incrível, inadmissível, pra uns até plausível. Estereótipos dispostos a tudo pra subir de nível. Um verdadeiro The Voice diário atrás das verdes. Já são milhares do isolamento das quatro paredes. Isso dói, pois são sempre os mais sofridos. Imagina branco de amargurado e entristecido. Mas eu sigo firme porque o rap é minha vida. Louco é pensar que desse bagulho vem o sustento da minha família. Aí se torna impossível aceitar a derrota. É, gordão, uns negaram voz, outros viraram as costas. Nós dobrou a aposta por merecimento de quem já convive no front há bastante tempo. Então que assim seja e venha nosso reinado. Tô rumo à vitória no destino que me foi traçado. Eu nunca disse que os venenos era fictício, por isso nunca estarei ao passo do precipício. Desistir nunca, render-se jamais. É a calma do estrategista e o ímpeto do samurai. Desistir nunca, render-se jamais. Será lembrado somente aquele que se sobressai. Desistir nunca, render-se jamais. Em meio à guerra um vagabundo falando de paz. Desistir nunca, render-se jamais. Acredite, sua moral não se ganha, se faz. Aham, King Duplo Impacto, parceiro. Álbum terceiro, 2017. Branco de Lado Oeste. Produção Denner Miranda, Big Big Records.